hard rock. Programa de Silvia Mendes. Segunda parte. O final da década de 1980 foi um dos períodos de maior sucesso comercial do estilo. Diversas bandas e intérpretes do género conseguiram levar os seus sucessos aos tops principais. Um destes álbuns, Slippery When Wet, de 1986, da banda americana Bon Jovi, que permaneceu 8 semanas no top 200 da Billboard, tornou-se o primeiro álbum de hard rock a conter 3 singles e a atingir o top 10. Dois deles chegaram à primeira posição, incluindo Living on a Prayer, que foi considerada a maior música da década de 80 e é até hoje, ao lado do Thriller, de Michael Jackson, o clipe mais exibido da história da MTV. It's true. So true. close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. I'm gonna bring it tonight. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Em 1987 apareceram os maiores sucessos do género da década, como o álbum Appetite for Destruction da banda Guns N' Roses e Hysteria dos Def Leppard. Os dois chegaram à primeira posição no top de álbuns da Billboard, vendendo bem mais de 10 milhões de cópias nos Estados Unidos da América. Appetite for Destruction produziu três singles que chegaram ao top 10, incluindo Sweet Child of Mine, e ainda hoje é considerado como sendo o álbum de estreia de maior venda de qualquer artista na história. Naquele mesmo ano, Motley Crue lançou Girls, Girls, Girls, Aerosmith marcou o seu retorno com o álbum Permanent Vacation e Whitesnake lançou o seu primeiro álbum homónimo.

Em 1988 e 1989, os sucessos de maior destaque no género foram New Jersey de Bon Jovi, Pump dos Aerosmith, ou o 812 dos Van Halen e Dr. Feelgood de Motley Crue. New Jersey colocou 5 singles no top 10, o máximo já obtido por um álbum de hard rock, tendo mais de 18 milhões de cópias vendidas até hoje. Em 1988, a banda Skid Row foi formada e o seu primeiro álbum, Skid Row, foi lançado no ano seguinte, chegando à 6ª posição na Billboard 200. No mesmo ano, Mr. Big foi formado, embora só tenha obtido sucesso na década seguinte com o hit Green Tinted 60s Mind, em 1991, e no ano seguinte com a acústica To Be With You, primeiro lugar na Billboard Top 100. The game of love was armoring down, so come on baby, come on over, let me be the one to hold. Wow. década de 1990 foi dominado pelos Guns N' Roses, Metallica e Van Halen, com o lançamento dos álbuns Metallica, Black Album, Use Your Illusion 1, Use Your Illusion 2 dos Guns N' Roses e For a Lawful Carnal Knowledge dos Van Halen, todos vencedores de discos de platina. No mesmo ano, uma nova forma de hard rock evoluiu para um estilo novo que chegou ao mainstream. Don't you cry tonight, there's a hell of a war in the night, and don't you cry.

hardcore e do heavy metal ao hard rock, formando um som sujo que usava a distorção, o fuzz e a microfonia juntamente com letras com temas mais medonhos do que os seus antecessores. Embora a maior parte das bandas de grunge, como Nirvana, Pearl Jam e L7, tivessem um som que contrastava com as formas mais populares do hard rock, uma minoria delas, por exemplo, Alice in Chains, Mother Love Bone e Soundgarden, eram mais influenciados pelo hard rock das décadas anteriores. Todas as bandas do grunge tinham em comum, no entanto, a rejeição à atitude machista, modista e focada no rock de arena do hard rock naquela época. Won't you come? so happy, 'cause today found my friends. They're in my head, I'm so ugly. That's okay, 'cause so are you. Book on me is Sunday morning, it's every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Influências mais ecléticas possíveis. Estes grupos foram descritos posteriormente como metal alternativo, um desenvolvimento do rock alternativo. Algumas bandas, como Primus, Red Hot Chili Peppers, Rage Against the Machine, Living Color e White Zombie, misturavam o funk com o hard rock e o metal. Faith No More, juntamente com Mr. Bungle, banda paralela do vocalista Mike Patton, fundiam diversos géneros, o hard rock, desde o rap até ao soul. A influência de glam metal dos The Darkness ajudaram a empurrar a banda para os tops do início da década de 2000 e, no meio da década, bandas como Jet, Wolfmother, White Stripes, The Answer, The Glitterati, The Datsuns e Tower of London popularizaram-se após um revival do rock de garagem. A década também viu reuniões e digressões subsequentes de bandas como Rage Against the Machine, Stone Temple Pilots e Living Colour, além de Van Halen e Black Sabbath, e até mesmo performances esporádicas dos Led Zeppelin. Yeah! It's understood that Hollywood sells Californication. Hey, I'll Sergeant Barrow while they break the spell of aging. Celebrity skin, is this your chin or is that one? Bandas de hard rock nas décadas de 70 e 80 conseguiram administrar carreiras altamente bem sucedidas por todas as décadas seguintes, muitas vezes tendo-se de reinventar constantemente e de explorar estilos musicais diferentes. Entre elas estão Aerosmith, Deep Purple e Bon Jovi. Os Aerosmith lançaram dois álbuns que chegaram à primeira posição, um que chegou à segunda e um que chegou à quinta, além de 8 singles no top 40, incluindo I Don't Wanna Miss a Thing, que ficou 4 semanas no top da Billboard Hot 100 e foi nomeado para o Oscar como banda sonora do filme Armageddon. Os Deep Purple, reforçados pelo acréscimo de um virtuoso guitarrista Steve Morse, no meio da década de 90, continuaram a lançar álbuns de estúdio ocasionais e tiveram digressões bem-sucedidas. Os Bon Jovi lançaram 5 álbuns que conseguiram pelo menos o disco de platina, incluindo Crossroads, que vendeu mais de 20 milhões de cópias e se tornou uma das coletâneas mais vendidas e populares da história, e incluía o hit Always, que ficou por 6 meses no top 10 da Billboard Hot 100. Teve 2 álbuns que chegaram nas primeiras posições, em 2007 e em 2009, e conquistou 8 singles no top 40 desde New Jersey, de 1988. Além de ter entrado para a história em 2006 com a música Who Says You Can't Go Home, sendo a primeira música de uma banda de rock a ficar em primeiro lugar nas rádios de música country. Além disso, teve as digressões mais lucrativas do mundo em 2008 e 2010. Oh,

programa teve locução de Rita Gracias e João Soares Santos. Realização de Silvia Mendes. could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're falling.